embaixador. Apenas diferente. Olha quem chegou, já tá com alguém. Ontem terminou, chorou, falou que não tava bem. Sei, sua intenção é me fazer sofrer. Pisar no nego, bota pra moer. Mas deixa eu te falar. Bota a mão pra cima, São Paulo, geral, vai lá! Ô, saudade que eu tava. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. Saudade que eu tava da minha vida. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. Por falar em putaria, tô aqui fazendo um. Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva. Hoje não sou eu que escolho, ela que estão me escolhendo. Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. O embaixador. Olha quem chegou, já tá com alguém. Ontem terminou, chorou, falou que não tava bem. Cachorrada, da vida de putaria. Saudade que eu tava da minha vida. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. Falar em putaria, tô aqui fazendo um. Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva. Hoje não sou eu que escolho, ela que estão me escolhendo. Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. O embaixador, o embaixador. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. Mais um hit pra conta, bebê, esquece. Muito obrigado.